Saudações a todos. O Comando de Proteção Civil e Bombeiros em Cabinda traz-vos 18 ocorrências que marcaram a semana finda. Temos um resgate e remoção de cadáver ocorrido no município de Bucuzau, no bairro Mbatamanga, concretamente numa das lavras da cidadã que em vida respondia pelo nome de Helena Bumba, de 33 anos, natural de Bucuzau, vítima de presumível suicídio por enforcamento. Dois incêndios de pequenas proporções que tiveram lugar em diferentes bairros, tendo afetado o setor residencial, que tiveram como presumível causa curto-circuito, sem, no entanto, causar vítimas humanas. Nove assistências pré-hospitalares, envolvendo 10 cidadãos nacionais, que foram encaminhados para o hospital, com as idades compreendidas entre os 10 e 39 anos, vítimas de diferentes patologias. 51 assistência aeronáutica, durante a aterragem e a decolagem das aeronaves no aeroporto Maria Mambo Café. Seis asseguramentos, bem como realizou outras atividades profiláticas a nível da província de Cabinda. De acordo com o número de ocorrências apresentadas, aconselhamos aos nossos munícipes o seguinte: obedecer os conselhos de nadadores salvadores, evitando assim o mergulho em zonas balneares proibidas. Fazer a manutenção constante do fogão, em caso de alguma fuga, troque de imediato a mangueira de gás, evitando assim o risco de surgimento de incêndios. Não armazenar líquidos inflamáveis, tais como petróleo, gasóleo e gasolina, no interior dos automóveis ou das residências. Em caso de alguma emergência, ligue para o 111 ou 927 46 10 27. Repito, 927 46 10 27. Não se esqueça de cuidar de si, pois que a vida é o bem mais precioso que temos. Bom dia.